Pai nosso que estás no céu. Ouça essa oração de mais um fiel santificado. Seja o teu nome só ao teu lado. Me livro das dores, venha a nós, ó vosso reino. Você é a única salvação. O homem não tem mais jeito e seja feita vossa vontade. Livrai o mundo de tanta maldade assim na terra como no céu. Por favor, mande seus anjos, porque tá cruel. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por nossa culpa, milhares morrem de fome. Perdoai as nossas ofensas. É difícil ficar calado, muitos perdem a cabeça. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na eleição, votamos de novo no mesmo bandido. E não nos deixe cair em tentação. Na fúria mata a polícia, no tráfico vira patrão. Aqui o sistema não fez ninguém de refém, mas livrai-nos do mal. Amém. Levanta-te, irmão, não se renda, não se corrompa a tentação. Não se entregue, Deus é mais em ti, não perca a confiança. Se estamos nesse ponto, eu lhe digo, somos todos culpados, mas confesso, admito, também sou pecador. Peço perdão ao Senhor para me livrar do inferno inexplicável. Inspiração, obra de Cristo, sou apenas um sonhador. Agradecido pelo talento, sem palavras, glória ao Senhor. Pelo poder, mas aqui 30 moedas.